malandro é malandro mesmo. Malandro é malandro mesmo. Malandro é malandro mesmo. E o otário é otário mesmo. Fala malandro. Malandro é malandro mesmo. E malandrar. Sempre foi considerado. Em qualquer bocada que ele chega, ele é muito bem enxergado. E quando tá caído, não reclama, só fica calado e não chora. Não bota culpa em ninguém e nem joga conversa fora. Fala malandro. Malandro é malandro mesmo. E malandrar. Amizade, mulher. Malandro tem a cabeça feita. Malandro sabe o que quer. Fala malandro. Malandro é malandro mesmo. E malandrar. Malandro é malandro mesmo. Fala malandro. Malandro é malandro mesmo. E o otário é o otário mesmo. Só repetir. Malandro é malandro mesmo. Que é malandrar. Bonito a sua transação. Não faz covardia com os trabalhadores. E aquele mais pobre, ele dá leite e pão. Quando pinta um safado no seu morro, assaltando operário e botando pra frente, ele mesmo arrepia o tremendo canalha. E depois enterra com muita gente. Ele é decente. Malandro é malandro mesmo. Fala malandro. Malandro é malandro mesmo. E malandrar.